Um salve pra todas as guerrilheiras do Brasil, certo? Aê, Dona Luzia, Dona Renata, Cíntia, Kátia, Thalita. Aê, Luísa, satisfação, hein? Salve, Sofia. Ô, Dona Maria. Ela vem dada nas antigas, até te amava. Até saber do modo como Zé raciocinava. Reflexões, relatos, várias canções. Retratos falados, ditados, conspirações. Em contrapartida, ela é sinistra na simplicidade, na forma de ver a vida. Ele falava de flat, duplex. Ela recitava Gun de Bob Marley, Malcolm X. Enforca com a John Tex. Despacha pra mãe do Jack a cabeça pelo Sedex. Sangue de Crips, fiel de Bloods. Mulher amiga, ela é Boys in the Hoods. Bonita, cama com dom da Kryptonita. Tua visão de monstro te impede de ser paquita. Se destacava do bolo sujo do mundo, de quem quer fazer dela produto de luxo. Pra quem não dava nada, trombou com ela no jet pela quebrada. Livre gangueira despojada, plau plau plau, pronta pro crime, viso marginal alada. Barril de pólvora vaidosa, de mente criminosa, vestida de preto, armada de rosa. Menina, muita treta, manipulando fura, revólver e escopeta. A filha abandonada do Brasil deu a luz, sem leito num gueto em guerra civil. Latina guerrilheira busca a luz num país que te apedreja ou te prega na cruz. Mãe de Maria, José ou Jesus, mesma de fé que te conduz e dá o abrigo. Pra quem aloja projétil no inimigo, quando precisa, ela trafica. Roca não te intimida, em quadro na vila, bandida passa batida. Sonhava na direta de um dia poder casar, de voltar a sonhar, trampar, trepar, dançar. Sentindo a brisa na mesma batida, sem conto de fada, seguimos vencendo a vida. Sem conto de fada, seguimos vencendo a vida. Relato a vida, simples gesto pra lutar. Você se dedicou, tive quem me inspirar. Na disciplina me mostrou o meu lugar. Sei bem pra onde vou, pros vermes não dá falha. Relato a vida, simples gesto pra lutar. Você se dedicou, tive quem me inspirar. Na disciplina me mostrou o meu lugar. Sei bem pra onde vou, pros vermes não dá falha. Moça, menina fina, trajada de sonho e glória. O peso do mundo nos ombros, quem dera fosse história. De trajetória, 1 TB de memória. Os calos nos dedos me tornam parte da tua escória. Moça, que transita nas vielas, liberdade sem dar guela. Minha passarela é vão favela. Me orgulho de ser quem sou, da mãe que a mim olhou, guerrilheira. A luz pra mim cessou, um breve brado, mal olhado, dinheiro escasso. Meu caos bagaço, apelos, adeus eu faço. Os braços já cansados, 15 horas já batidas. Minha meta é ser feliz, como sempre manda a vida. Me deem espaço pra inocência, que me foi arrancada. Com 12 anos de adulto e uma dona de casa. O vento que me bate aqui, também me faz chorar. O tempo é curto, eu faço a minha, já vou me adiantar. Quem nasce em meio à guerra, ouve gritos e rojões. Embalo medo em sono, seu peito fecha os portões. Sou filha declarada dessa mãe de ventre hostil, que acolhe em teu seio, teus filhos já cai fuzil. Madame, eu te imploro um pouco de sua atenção. As roupas que me vestem têm suor em ascensão. A comida em vosso prato tem o peso de minha mão. E a luz que me ilumina vem de minha força e resignação. Acredito que posso voar, me teletransportar das ruas violentas direto pra um bom lugar. E é bom lembrar que respeito é a maior lei. Respeita a minha luta e respeito eu te darei. Respeita a minha luta e respeito eu te darei. Relato a vida, simples gesto pra lutar. Você se dedicou, tive quem me inspirar. Na disciplina me mostrou o meu lugar. Sei bem pra onde vou, pros vermes não dá falha. Relato a vida, simples gesto pra lutar. Você se dedicou, tive quem me inspirar. Na disciplina me mostrou o meu lugar. Sei bem pra onde vou, pros vermes não dá falha.